Olá, estamos aqui novamente com o Tony Volpon para as previsões para essa última semana de abril. Essa semana que já abre com a pesquisa da Focus apontando para uma redução da taxa Selic. Você confirma isso, Tony? Então, exatamente. Focos dessa semana, a gente vê algumas coisas interessantes. A gente vê uma pequena alta em termos da expectativa da inflação para este ano, de 4,23 para 4,30, lembrando que a meta do Banco Central é 4,5. Porém, para 2010, caiu 10 vezes, de 4,40 para 4,30. Uma combinação de movimentos que eu acho que indica que ainda há espaço para corte de juros. E, de fato, o mercado, a gente vai ter uma reunião do cupom essa semana, quarta-feira, e o mercado está esperando que a taxa de juros caia 1%, de 11,25 para 10,25. Também entrando nessa onda de otimismo sobre a economia mundial, que tem tomado, na verdade, todos os mercados, que tem tomado o mercado global nas últimas semanas, a expectativa de crescimento para este ano melhorou um pouquinho, de negativo 0,49 para negativo 0,39. Ainda seria, dentro dessa expectativa, um ano de recessão, mas um pouquinho melhor do que esperado na semana passada. Para 2010, o mercado ainda espera um crescimento positivo de 3,5%. Fora a reunião do cupom, é uma semana relativamente sem muitos dados. A gente vai ter na quarta-feira também, junto com o cupom, a divulgação do IGPM de abril, esperado mais uma vez uma deflação de 0,25%, mais uma desaceleração da deflação que a gente tem visto no IGPM. No mês anterior, este índice tinha dado negativo 0,74%. E também na quinta-feira a gente vai ter os dados fiscais do governo federal, aqueles calculados pelo Banco Central, que normalmente não afetam muito o mercado, mas dado todas as mudanças recentemente anunciadas pelo governo em sua política fiscal, mudança de superávit primário, mudança na metodologia de cálculo, retirando a Petrobras, enfim, dado todas essas mudanças e alta volatilidade na receita, né, a gente está vendo quedas bastante fortes na receita, afetando esses números. Esses dados estão ganhando maior importância na visão do mercado. É esperado, por exemplo, que o superávit primário suba para o mês de março de 4,1 bilhões de reais no mês de fevereiro, que foi um número realmente muito, muito baixo, para 9,3. Então vamos ver se isso de fato vai se concretizar, esse dado sendo divulgado na quinta-feira. E para a semana como um todo, o que está afetando o mercado hoje de manhã, e está todo mundo meio de olho, essa questão da pandêmica, dessa pandêmica de influenza que acometeu o México e está afetando os Estados Unidos, já está no Canadá, tem um caso confirmado na Espanha, enfim, isso está afetando negativamente os mercados, dado a experiência que a Ásia teve com uma coisa similar algum tempo atrás, alguma coisa que afeta pesadamente o setor de turismo, de viagens, enfim, né, dá uma desintermediação na economia como um todo. Então tem um efeito recessivo, como se fosse um efeito negativo de oferta, um choque de oferta. Então, isso tá jogando, vamos dizer, um cal de pessimismo sobre um mercado que tem subido consistentemente nas últimas semanas, esperando talvez um fim da crise financeira internacional no final deste ano. Ok, então, Tony, muito obrigado pelas suas informações e até a próxima semana. Obrigado.